Naldinho e Léo Rios, os homens sem coração. Não vá, não vá, amor. Eu te peço, por favor, não vá, não vá. Meu amor, não vá. Se você for embora, eu vou chorar. Sem você não dá. O meu coração vai sofrer sem paz. Chegou!